pensar, os outros rogar praga. Cê é capaz de ser capaz de entender que o que torna pronto esforço improvável é não colher, mano. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Do que você tem medo faz acontecer melhor. Nem começar, se não pode terminar. Bem pior é não existir, sem ao menos ousar tentar. Seguir exemplos errados, falta de referência. Transforma inocência em indecência, delinquência. Não dito moda passageira, que a cena é um